DJ Nem das Produções de Iguaraci. Só toca sucesso. Ouça o que eu digo, fez tudo errado, brigou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. Será que é o fim da nossa história? Posso acreditar que acabou?

pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que eu sendo é forte vai doer agora. Arrumei minha mala e vou caminhando fora. Não sei se percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a andar. Consagrado de Icoaraci. O amor bateu de frente, não sai da minha mente. Não deu pra segurar, tô louca pra beijar.

Som, o toque é tudo do Pará. A falta desse amor só me fez sofrer. Imagina.

Sim, camarada, é o DJ Nino na parada. Pegue suas coisas, leve o que puder levar. Eu de você não quero nada nem lembrar. Eu vou ficar bem sozinha sem você. De agora em diante eu vou me amar e ser feliz. O que ficar atrás, só lixo eu vou jogar. Assim como deveria ter feito com você. Quando você falou, iria me amar. Seu safado era mentira. Você só quis me enganar. Agora eu vou. Tá

te amo.